Subentender. Subentender é disso que vamos falar hoje, aqui no Caso Fazem, Caso Tocam. Souls of Fire já anda aqui a passar na Boa Nova há algum tempo. Este é o seu segundo álbum, não é o primeiro. Enfim, o primeiro passou-nos aqui um bocado à margem na Boa Nova. Mas, enfim, temos que nos redimir agora com este Subentender. Temos connosco o Gustavo, enfim, um dos membros desta banda nortenha, a quem desde já agradecemos a disponibilidade de estar aqui na Boa Nova. Antes de mais, boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. Boa tarde, Pedro. Diga-me então uma coisa, porquê Subentender? Subentender vem um pouco, já que estamos a falar do primeiro disco, vem um pouco na sequência do primeiro álbum. O primeiro álbum chamava-se Comunicar. Na altura, quando o fizemos, achávamos como primeiro disco, e porque tocamos reggae, que é uma música de intervenção, faria todo sentido expor a nossa mensagem, e o principal verbo, de certa forma, expelharia essa nossa vontade, era a vontade de comunicar, a vontade de ter algo para dizer. Nós continuamos a achar isso realmente importante, passado 3 anos, não é, que foi o tempo que se passou o primeiro e o segundo disco, só que neste momento, além de acharmos importante ter coisas para dizer, achamos que temos que começar a perceber o que nos é dito de uma outra forma, e neste sentido subentender. Subentender é uma forma de perceber melhor, perceber nas entrelinhas, perceber um bocado mais além. Só não vê quem não quer, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. A vida passa leve e o fosso aumenta. Nota-se mais quem serve de quem só aparenta. Uns ficam pela obra a escavar o que der, outros tapam buracos, só não vê quem não quer. Azuis são sacos, quem não quer, nesta luta que é de ratos, quem não quer, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. De fuga aos impostos, enchem-se de prendas e papéis sobrepostos. Arranjam sempre cargos que os tornam mais ricos. Tudo o mesmo tacho, sempre os mesmos tipos. Pois esse diretor, esse embaixador, só não vê quem não quer. Casa com piscina, só não vê quem não quer. Na junta de freguesia, só não vê quem não quer. Foi a multinacional, só não vê quem não quer. Aqui em Portugal, só não vê quem não quer. Foi a multinacional, só não vê quem não quer. Aqui em Portugal. Só deste desafio que é colocado aqui, que é ouvirmos reggae em português. Tem a noção de que não é um estilo muito representado no nosso país. Temos até, aliás, poucas experiências no reggae. Enfim, aqui ao lado, aqui em Poiares, temos o One Love Family, é não é? Verdade. Porquê é que houve esta tendência para o estilo Rastafari? Não é? Acontece, o reggae é verdade que é relativamente recente em Portugal, e é relativamente recente porque quando houve um certo apogeu do reggae na Europa, Portugal atravessava uma fase relativamente conturbada de muitas mudanças. Estamos a falar dos meios dos anos 70, uhum. onde Portugal tinha uma fase de revoluções e onde chegou muita coisa ao mesmo tempo, finalmente, a Portugal. E o reggae poderia ter chegado nessa altura, mas num marasmo de imensa informação e de excelentes coisas que também se produziam na altura e excelentes coisas que nós tivemos a oportunidade de fazer cá e de receber também de fora nessa altura, o reggae acabou por ser um bocadinho menosprezado. E acaba por chegar no meio dos 90, no final dos anos 90, digamos assim, por intermédio dos angolanos e moçambicanos residentes cá em Portugal, que traziam o passado africano com uma forte ligação ao reggae. Eu falo de discussão do Lola, dos Mercado Negro, e é nesta sequência que aparecem também os Souls of Fire e os On La Family, e outras bandas que emergiram mais ou menos na mesma altura que nós. Estou a falar no final dos anos 90, início de 2000. O que acontece? Eu acho que Portugal tem tudo para estar ligado ao reggae, porque tem um passado de música de intervenção fortíssimo. Se nós olhamos para os nossos cantautores de Abril, são cantautores, para mim, são uma inspiração no ato de compor reggae. O reggae, no fundo, é isso. É uma música de intervenção, é uma música de mensagem, é uma música de resistência. Portanto, eu acho que o reggae faz todo sentido em Portugal e é relativamente óbvio as pessoas chegarem cá. As armas são a voz do manifesto. Eu protesto contra aqueles que estiveram lá bem perto e deixaram o seu povo viver-se na pobreza. Nossas letras podemos perceber que estão, são pessoas atentas, não é? Aliás, como toda a música de intervenção, assim é. O escrever em português, enfim, tem aqui temas também em inglês, no caso do Rise Up, não é? Uhum. Mas vê-se aqui, vincadamente, vocês querem escrever em português, isso essencialmente para que as pessoas percebam efetivamente as letras? Efetivamente, não só para que a mensagem seja mais clara, mas acima de tudo porque eu pessoalmente sinto-me mais confortável a escrever em português, é a minha língua nativa. É a língua em que eu leio mais, é a língua onde eu me consigo exprimir melhor. No fundo, é a língua em que eu penso também. O que acontece, e o facto de ainda termos algumas músicas em inglês, prende-se muito também com as referências e com numa certa medida, a ausência de referências de reggae em português, que era mais patente no primeiro disco. Penso que no primeiro disco tínhamos bastantes músicas em inglês, comparativamente com o segundo. O segundo penso que há duas músicas em inglês, se não estou em erro. Portanto, e eu penso que se calhar o terceiro eventualmente não terá nenhuma, não sei. Mas se calhar terá. Não, também não podemos fechar as portas à criatividade, porque a música aparece de uma forma muito espontânea e às vezes é uma simples ideia que surge até numa viagem. Portanto, faz todo sentido que apareça em inglês, porque nessa altura estávamos a falar em inglês, estávamos a pensar numa língua que não é a nossa. Mas sem dúvida que nós sentimos-nos melhor em escrever em português por todas as razões. Be strong. much we can do and change. Better tick tock clock turns on to eight. It's never too late. We got to rise up, rise up. Don't let the devil win his game. We got to be strong, be strong. Pray for a better day. We got to rise up, rise up. Don't let the devil win his game. We got to be strong. O facto de estarem aqui em 2009, na Boa Nova, não quer dizer que já não dei aqui há mais tempo. Aliás, a vossa história remonta já a 2001, portanto, 8 anos atrás. Não é? Exatamente. Conheceram-se não numa praia da Jamaica, mas alguns no Porto. Sim. E o que é que foi decisivo para a vossa união? Comungavam os estilos musicais? Tinham a intenção de fazer uma banda? Eu passo a explicar. Nós já somos... O núcleo da banda já se conhece há muitos, muitos anos. Talvez há 15, 20 anos, não sei. Desde muito novos. Isto acontece que a praia é um espaço público, privilegiado, no sentido que comunga muita gente da zona metropolitana do Porto, neste caso, porque é a Praia de Leça que está ali anexa à zona metropolitana do Porto. E o que acontece é que nós nos encontrávamos lá, porque ou partilhávamos a mesma escola, ou partilhávamos o espaço público e a praia, porque uns fofavam, porque uns gostavam de estar lá, porque faziam praia lá durante o verão. E o que acontece é que na praia sente-se muito a influência das pessoas mais velhas, das pessoas que lá estão há mais tempo, um bocadinho como acontece nos grupos de amigos. E neste caso, as pessoas mais velhas, de certa forma, vá lá, digamos, seriam as pessoas mais influentes da praia, eram pessoas com que viajavam bastante, e os gostos musicais que esses nossos amigos mais velhos na altura partilhavam era exatamente o reggae. E nós, enquanto muitos jovens, eu na altura devia ter 12, 13, 14, devíamos andar à volta dessas idades, éramos muito, muitíssimo influenciados pela música que a geração acima da nossa gostava. E a geração que essa música que essas pessoas gostavam era o reggae. E era o reggae que eles ouviam, e veio o reggae que eles ouviam, nos passaram. Ouviam Wailers, não é? Exatamente. E nós acabamos por crescer ouvir reggae. Quando, por volta dos 17, 18 anos, nos interessamos por música, e nos interessamos por instrumentos, e nos interessamos por festas, e nos interessamos por fazer alguma coisa mais do que ouvir só música, o reggae foi quase uma opção que estava lá, não foi, foi inato quase, porque a verdade é que nós já o ouvíamos há muito tempo. Contas da política de somas imperiais não tem conta. Tirar a quem tem menos, dar a quem tem mais não tem conta. As contas da política de somas imperiais não tem conta. Tirar a quem tem menos, dar a quem tem mais. Encargo, taxa, imposto, contrato e capital. Corta no orçamento do serviço social. A saúde só recebe quem já leva cartão. Preço do processo de privatização. E quem tem menos luta pelo déficit anual. Pedido de um governo que nos enche de moral. Aquele que mantém o poder de investir. Se não paga imposto e tem esquema para fugir, não tem conta. As contas da política de somas imperiais não tem conta. Tirar a quem tem menos, dar a quem tem mais não tem conta. As contas da política de somas imperiais não tem conta. Tirar a quem tem menos, dar a quem tem mais. Protesto e manifesto contra o Estado da Nação. Assim se tem cuidado da nossa educação. Está parado e parou de progredir. Um jovem tem um curso e não tem para onde ir. rosto e tens cama para fugir. E quem tem mais já leva leve compensação. O abrigo de um governo que garante a proteção. Aquilo que emprega quem trabalha de verdade. Se também despede com toda a impunidade. Tem conta as contas da política. Não tem conta tirar a quem tem menos, dar a quem tem mais. Não tem conta as contas da política. Não tem conta tirar a quem tem menos, dar a quem tem mais. Não tem conta. Não tem conta. Então agora fala-me aqui dos seus companheiros de desventura, não é? Não, eu posso passar a apresentar a banda. Uhum. E fazer um pequeno, traçar um pequeno perfil de cada um. É assim, a banda começa, nós na altura éramos 16 quando nos juntamos a primeira vez, e isto durou mais ou menos durante 3, 4 meses. Depois passamos por uma formação mais convencional à volta de 8 pessoas. Neste momento, essa formação inicial sou eu, Gustavo, que sou compositor e teclista. O Raz Gustavo. Como... Raz Gustavo. Temos nas vozes o Raz Geeks, que é vocalista e também compositor, e percussionista e também vocalista, o Ratos Farai, também compositor, e, como eu disse, percussionista e vocalista. Também no núcleo inicial temos o Romano Rafael, que é percussionista. Temos ainda o Márcio Silva, que é o baterista. Uhum. Posteriormente, juntou-se a nós o Renato, que é o atual guitarrista, e o Sérgio Pires, que é o atual baixista. Uhum. Estamos então a imaginar-vos aqui alguns nessa palmeira para ouvir umas músicas, juntam-se. Daí a começarem a construir os temas, de onde grande parte de vocês, enfim, colabora. O Gustavo tem várias letras suas, nomeadamente do single do Sem DJ, né? Uhum. Daí até começarem a fazer músicas vossas, andaram também pelas covers, não? É assim, posso falar um bocadinho desse período inicial. Nós, uhum, nós entramos neste projeto da banda sem ter propriamente formação musical, portanto, obviamente que os covers foram uma ajuda grande até para aprendermos a tocar. Mas muito rapidamente começamos também logo a fazer músicas nossas. O primeiro disco conta com temas que foram feitos numa fase muito, muito, muito... O berbe da banda. Sim, muito embrionária ainda. E mesmo este segundo disco, há uma música que é Justiça, que nós a recuperamos dos tempos iniciais. É uma música que foi escrita ainda à banda, estava a dar os primeiros passos, e nós recuperamos-la agora para o segundo álbum, com uns novos arranjos, com uma pequena alteração na letra. Uhum. Curiosamente, é dos temas, enfim, até mais atuais, não é? Enfim, do Estado da Justiça em Portugal. Sem dúvida, é verdade. Onde evidentemente é quase... Quase que adivinhavam que estaria para haver, não é? A verdade é que, se olhamos bem, a justiça sempre foi algo que prevaleceu sempre os mais fortes. E a verdade é que a soberania da justiça passa muito por esta problemática. E, portanto, fez todo sentido para nós, exatamente como está a dizer, neste segundo disco, e dado o momento atual e toda a discussão que há em volta do sistema jurídico português, introduzir esta música no segundo álbum. Até porque, vamos lá, subentender a justiça, não é? Sempre ouvi dizer que a justiça é cega por ser imparcial. É o que está escrito na porta do tribunal. Mas a verdade é que esta justiça é cega e também não vê que é sempre o mais forte que está a favorecer. Charges not an offense to the world, is not a criminal. And now you have to hear, so sit down and pick a chair. No now tricky, tricky black. The judge ain't not fair. So let a man present you the argue on the right. I see a young African who has no arms to fight. Hand on the left side, tribal hell eyes. The image of flipping bite and bite and bite around. Tell it to the judge what they found. Tell it to the judge what they found. Tell it to the judge what they found. Tell it to the judge what they found. A justiça é cega, mas não vê. A justiça é cega, mas não vê. Stealing shit with some creep, and what they claim to see, Babylon, we disagree. The fancy boys they pretend to be the center of attention in their school dimension. A deep, what do lies beneath? What's wrong with my split? A justiça é cega, mas não vê. A justiça é cega, mas não vê. Nobody in the court knew the other two. Were the lawyer's son. A justiça é cega, mas não vê. A justiça é cega, mas não vê. A justiça é cega, mas não vê. A justiça é cega, mas não vê. A propósito ainda do single do Sem DJ, uhum. Sei que há aí uma história qualquer que enfim, que levou à criação deste tema, nomeadamente que haveria versões dos vossos temas. Explique-me lá então isso. Não é exatamente isso. O que acontece é que provavelmente as pessoas que estão envolvidas com o meio comercial dos concertos e do meio comercial musical sabe um bocadinho disso. Os promotores que organizam concertos têm o intuito de ganhar dinheiro, porque obviamente são promotores, porque investem em sua parte e, portanto, querem retirar lucros disso. E o que acontece muitas vezes, e de certeza que já aconteceu com muitos ouvintes, porque aconteceu muitas vezes connosco, é nós irmos à espera que vamos ver uma banda e chegamos lá e está uma das personagens da banda que se limita a fazer um DJ set, ou às vezes nem isso, limita-se a comparecer e nós vimos propaganda por todo lado a dizer que estaria lá a dita banda. O que acontece connosco é, além disso, além desta situação que nos aconteceu muito, mais como ouvintes do que provavelmente como intérpretes, é telefonarem inclusive aos nossos agentes e pedirem-nos, por favor, nós queríamos contratar o Souls of Fire, mas só queríamos contratar a versão DJ, porque não temos dinheiro para trazer o Souls of Fire todos, mas gostávamos de trazer alguém. A verdade é que o Souls of Fire não tem uma versão DJ, tem uma banda, e nós somos muito sensíveis a essas questões de problemas logísticos e problemas inclusive financeiros que muitas vezes impedem promotores que têm imensa vontade de fazer concertos com o Souls of Fire, e estamos sempre disponíveis a arranjar uma solução que convém às duas partes, obviamente, mas obviamente não podemos é explorar com falsas propagandas, com mentiras e muito menos com soluções que nós não temos. Portanto, Souls of Fire realmente não tem uma versão DJ. Eu só sei Souls of Fire não tem missão DJ. Souls of Fire não tem missão DJ. Quando chega um agente com uma falsa propaganda e engana toda a gente a dizer que vem a banda. Eu só sei Souls of Fire não tem missão DJ. Souls of Fire não tem missão DJ. Eu só sei Souls of Fire não tem missão DJ. Souls of Fire não tem missão DJ. Faz publicidade e até enche a discoteca, mas no fim não há mais banda. Veio só, veio seleta. sound system. São irmãos nesta luta de mensagem ativista. O que eu quero é explicar é que alguém ganha por tabela. Promovem uma mentira e ainda lucram com ela. Eu só sei. Sou Zafaia, não tenho sound DJ. Sou Zafaia, não tenho sound DJ. Eu só sei. Sou Zafaia, não tenho sound DJ. E porquê é que entenderam que este devia ser o single? Portanto, que aliás tem videoclipe, que pode ser aqui visto na nossa página também, portanto... para quem visita www.radiobonova.com, está lá o vídeo para verem, um vídeo muito bem concebido. Porquê é que entenderam que este devia ser o single, quando tem tantos temas fortes aqui neste álbum? A escolha de single, normalmente nós quando fazemos o disco, passamos o disco a várias pessoas que tenham um ouvido mais imparcial, porque nós já tocamos as músicas há algum tempo, passando o período de gravação é um processo puxado, é um processo que demora, é um processo trabalhoso. Portanto, quando chegamos ao fim do disco e à curtida no final, temos sempre muitas dúvidas acerca de qual será o melhor single. Portanto, passamos o disco a várias pessoas e pedimos a sua opinião. E foi quase unânime que o Sem DJ deveria ser um single, porque era uma música muito forte, era fácil de ouvir e fácil de memorizar, e por outro lado, tinha uma mensagem com que a banda se identifica, como todas as músicas do disco. Acontece também isto meu, eu de certa forma tento dar sempre muito crédito a estas críticas, porque eu claramente acho que sou muito parcial relativamente às coisas que faço. No entanto, também pus-me a pensar, e realmente este single Sem DJ, em termos musicais, também é uma viragem da banda, a procura do reggae ska, a procura do que está antes do reggae, que de certa forma é o ska e o mento e o rocksteady, e esta música aproxima-se muito mais disso, e portanto vai numa linha que se calhar será o que irá acontecer no terceiro disco, possivelmente. Portanto, achamos todos por bem que poderia ser um bom single. Então, mas este disco ainda está no adro, já está em o terceiro disco em mente? É verdade, já está, posso adiantar em primeira mão que está mais ou menos 50% pronto neste momento. Mas que é nos resquícios deste subentender. Ou seja, quando estavam a fazer o seu entender, havia muita coisa já na gaveta? Também. Mas também faz igual. aproveitam-se dos fracos e aparecem no impasse. Tenham a moral de nos olhar frente a frente e depois rir-se de nós, nunca à tua frente. Estar contigo, esquece-se de nós quando já não é preciso. Tudo nesta vida é de interesse pessoal, mesmo assim ninguém muda, sabendo que está mal. Tudo nesta vida pessoal, toda a gente critica, mas também faz igual. A verdade é que o Subentender era inicialmente suposto sair no início de 2009 e acabou por sair mais ou menos a meio, quase no fim. O que acontece é que neste interlúdio, onde o Subentender realmente se atrasou a sair cá para fora, nós não paramos de trabalhar e tivemos imensos concertos. E normalmente quando andamos na estrada a dar concertos, é normalmente as alturas onde compomos mais, porque estamos muito contagiados por tudo que anda à nossa volta e pelo entusiasmo dos concertos. E que muito naturalmente também fomos produzindo mais, e neste momento demos por nós. Vamos agora entrar num período de férias curtas, são 2 meses, mas já vamos para férias com mais metade do seu disco na gaveta. Girl, you are my inspiration. Girl, you are my meditation. Girl, you make my mind go round. When I'm lonely I think in the moments I share with you, girl, I remember when I first met you. You were stamping out top in disco. Girl, you make my mind confusion. You make my life an illusion. You make my mind confess you are my style. I like the way you push and you grooving. I love the way you talk and you moving. When we are rocking in the club. But baby, I can see you're the only girl for me. No one can put in doubt. entenderam que esta edição devia sair dos partilhos, se é que foi isso assim que podemos considerar, de uma editora. Que foi, ou seja, o primeiro, sem falarmos em nomes, saiu pela mão de uma editora, não é? Que foi o primeiro. Porquê é que este não foi tanto assim? Eu posso explicar isto por várias razões. O primeiro disco foi uma proposta que nos foi feita e que nós aceitamos de bom grado. Primeiro era o primeiro disco, tínhamos muito pouca experiência acerca do processo de produzir um disco, acerca da logística toda que envolve a própria produção e a própria reprodução desse álbum. Portanto, foi excelente, temos o apoio de uma editora. Acontece que as editoras, e em particular as editoras multinacionais, em determinados pontos não partilham a nossa visão de estar na música, e isso provocou algumas divergências na altura, o que, de certa forma, nos levou em decisão comum, de certa forma, a rescindirmos uma parte com a outra. E o segundo disco pareceu-nos fazer todo sentido, até porque já tínhamos uma estrutura mais bem montada, tínhamos uma estrutura mais séria e também tínhamos meios, porque a verdade é que muitos dos concertos que damos servem também para juntarmos dinheiro para podermos fazer discos, porque os discos são uma coisa relativamente cara de se fazer e cada vez é menos seguro e menos garantido que se possa conseguir cobrir o investimento que se faz num disco. Mas, por outro lado, o disco acaba por ser também o encaixelhar de todo um período de composição, todo um período de criação. Isso é importantíssimo na música, porque, no fundo, a música, se não se ouvir, se a música não se puder escutar, se a música não se puder reproduzir, se a música não se puder mostrar a um amigo, a música não serve de muito pouco, não é? E, portanto, nós nunca vamos parar de fazer discos. E se eles nos tiverem que sair do bolso, vão continuar a sair e será com o maior prazer que os vamos pagar. E foi exatamente isso que aconteceu com o segundo disco. Esperamos 3 anos, esperamos ter as condições necessárias para o poder fazer nas condições que gostaríamos de o fazer, e aqui está ele. Ninguém sabe no que vai dar. Quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. São vários trilhos e muitas direções que nem sempre acabam nas melhores conclusões. Não, cada pessoa tem um sentido seu, resulta no caminho que escolheu. Percebe? Eu percebo que a vida é assim. Entende? E escolho um caminho para mim. Nem sempre as coisas são como deveriam. Enfrenta a vida a cada dia. A vida segue sempre um sentido. Ninguém sabe no que vai dar. Quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Sentido é ter uma vontade, saber que na vida só há uma verdade. Vida é uma luta, luta é longa, vida é curta, curta é real, realidade, trave, tiro, trave, trave. Sobre tudo, destino, tudo é o que parece. Tu vai e tudo vai, nunca deixas mal a ninguém. A vida é uma luta, luta é longa, vida é curta, curta é realidade, será mentira, será verdade. Tudo soube, tudo teste, tudo é o que parece. Tudo vai e tudo vai, nunca deixas mal a ninguém. Cura. sentido da vida. Procura um objetivo e o teu bem-estar. Procura. Fire em 2009, não é? E Souls of Fire em 2009 tem que se mostrar, não é? Uhum. Qual é a sua opinião sobre a visibilidade que está a ter este disco e o que é que representa hoje a melhor montra da música em Portugal? Sem dúvida, a melhor montra da música em Portugal são os festivais. Os festivais mobilizam bastante, uma multidão bastante grande de gente, e de gente diferenciada. A verdade é essa. Há se calhar a ideia errada de que os festivais são um público demasiado direcionado, mas não. Neste momento há imensos festivais a decorrer em Portugal e são festivais destinados ao mais variado tipo de público. E nós tivemos a sorte de estar em muitos deles este verão. Aliás, foi o verão que fizemos mais festivais desde o início da nossa carreira e foi bastante produtivo para nós, porque demos a conhecer o Subentender de uma forma excelente, mais até do que passando na televisão ou passando nas rádios. Ou mesmo na internet. Foi uma maneira excelente de divulgar o disco. Foi cara a cara, foi na frente das pessoas, foi tocando ao vivo, que é uma das coisas que nós mais gostamos de fazer também. Portanto, foi um meio de reprodução e de divulgação do disco excelente. Não podia ter sido mais favorável para nós. Foi pena o disco não estar ainda disponível para ser ouvido e para ser comprado, mas de qualquer das formas foi mostrado e isso já conta bastante. E que expectativas tem neste momento em termos de venda do disco? Nós gostaríamos, acima de tudo, de cobrir o investimento que fizemos. Isto para que possamos fazer o mais rapidamente possível um terceiro disco com as mesmas condições com que pudemos fazer este. Este disco foi uma edição de autor. Nós abrimos uma editora, a que demos o nome de Monquila. Tivemos posteriormente o apoio da iPlay, que nos faz a distribuição do disco. Uhum. E foi ótimo, porque neste momento temos uma estrutura que está ainda mais preparada para fazer outras coisas, e não só as coisas de Souls of Fire, eventualmente fazer inclusive coisas de outras bandas. Que tiveram a oportunidade também de passar pelo novo estúdio do Pedro Brunhosa, pelo Boom Studio. Exatamente, não? Contamos com a participação de excelentes produtores e excelentes engenheiros de som. Tivemos com o João Bessa no estúdio de Pedro Brunhosa, exatamente em Gaia. Tivemos com o Nuno Meireles no estúdio de Volta, em Matosinhos. Tivemos com o Nelson Carvalho, que aproveito para dizer, um dos melhores técnicos de Portugal, nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Lisboa, e conseguimos fazer a masterização num estúdio em Nova York, com a Kim Duncan, que é uma engenheira de som excelente também. Portanto, foi um disco que, apesar de nos sair do bolso, vá, digamos assim, é dinheiro que eu acho que foi bem gasto, e se ouvirem o disco, eu acho que vão achar o mesmo. É o filho muito acalentado, não é? É verdade. E passou por tantas mãos e foi tão acarinhado por tanta gente que eu acho que só pode estar em um bom produto. E agora, sim, claro que os filhos gostamos sempre deles, não é? É verdade. Mas é aquela fase em que, enfim, em que assim, gostaríamos que ele fosse assim ou fosse assado, não é? Já está nessa distância suficiente para dizer assim, se fosse agora teria feito aquilo ali ou aquilo lá em um bocadinho diferente? Ah, isso acontece no minuto a seguir. Uhum. No minuto a seguir nós saímos de um take e achamos, eu faria este muito melhor, mas depois tem um produtor à volta, tem toda a gente a dizer, não, esse foi ótimo, esse pode deixar estar. Nós ouvimos uma, duas vezes, não, realmente precisava era ter feito outro. Portanto, isso é algo indissociável da produção artística, no fundo. Poderia ser sempre mais, poderia ser sempre melhor, poderia ser sempre diferente, sem dúvida. Não podem levar a vontade em que nós temos de ver. A verdade, por mais difícil que isso seja, todo homem tem o direito de decidir. Dizem que é impossível viver em harmonia. Dizem que a raça já não se entende mais, ou é cultura, cor ou religião. Fazem, também um investimento num videoclipe, no caso do Say DJ, né? E depois não há canais abertos, não digo os canais, os quatro canais principais, que os passe depois, ou se o passa é efêmero. Não é aborrecido para vós? É assim, neste momento é preciso balançar muito bem o investimento que se faz num meio de promoção como o vídeo, por exemplo. Para mim seria ótimo poder gastar mais dinheiro com o vídeo, até porque tenho imensos amigos que estão envolvidos com o cinema, que estão envolvidos com a produção de vídeo e de imagem, e gostaria imenso de trabalhar com eles e lhes dar mais meios para eles poderem fazer ainda mais. Da mesma maneira que eu tenho esse cuidado com a música, gostava também de ter esse cuidado com o vídeo, porque é uma maneira fortíssima de comunicar, é uma maneira fortíssima de passar a mensagem, é uma maneira fortíssima de ilustrar a música. Óbvio que neste momento nós temos que pensar que o retorno que isso nos traz é relativamente escasso, dado o investimento a que propõe às vezes fazer inicialmente. O que acontece é que a internet também consegue contornar isso, e nós mesmo sabemos que o disco provavelmente não vai passar na televisão, ou que passará uma, duas, três, quatro, cinco vezes, que seja. A verdade é que com o YouTube, com o Vimeo, com estes canais democráticos e verdadeiramente democráticos, porque qualquer pessoa com internet pode aceder a eles gratuitamente, pode descarregá-los, etc., torna-se bastante desejável produzir este tipo de material, sem dúvida. Várias vezes fazem crítica de que nós aqui privilegiamos projetos do Norte. A verdade é que há mais projetos do Norte no Sul. Isso deve-se aqui. As palmeiras são melhores para ir para o lado de Leça, não? Eu não sei bem se é pelo lado de Leça, mas eu sempre vivi em Matosinhos, Leça, Porto, mas digamos, o Porto é relativamente pequeno, portanto a área metropolitana do Porto é sem dúvida o espaço de eleição. E eu posso dizer, o Porto tem uma movimentação artística incrível. Muitas vezes, de certa forma, discriminada, vivendo na sombra da grande capital, que é Lisboa, mas a atividade artística do Porto, e não só a que envolve a música, a que envolve o circuito de artes em geral, música, cinema, pintura, literatura, é efervescente. O Porto é, eu diria, talvez o centro cultural do país, num meio não tão divulgado, sem dúvida muito mais underground, mas em termos de ideias, em termos de capacidade de criação das próprias pessoas, o Porto é um upspot, digamos assim. E a verdade é que daqui a dias voltamos aí, porque vamos ter um novo álbum dos Mundo Secreto, que saiu também esta semana, temos Lobo, enfim, temos um conjunto de projetos que temos que repescá-los naturalmente, para falarmos aqui neste caso se fazem caso. África, tua riqueza é maior, não implora, não precisa, nem pede favor, nem pede favor. África, tua riqueza é maior, não implora, não precisa, nem pede favor. É cultura repartido por toda a gente. São inúmeros ilustres esses africanos que parecem contudo esquecidos dos livros que estudou. África, tua riqueza é maior, não embora não precisa nem a disponibilidade que o Gustavo teve para falar da Boa Nova. E portanto, Souls of Fire estão aí, e é o que sabemos já, então para um terceiro álbum, não é? Portanto, marcamos naturalmente encontro para daqui a algum tempo. Agora, sim, na próxima vez terá que ser aqui necessariamente aqui na Boa Nova, até porque teremos muito gosto de todos aqui connosco. Vamos apontar isso talvez para o próximo ano, e assim que tivermos um concerto inteiro, combinamos isso. Naturalmente, não faltarão oportunidades. Okay. Gustavo, muito obrigado pela disponibilidade para os ouvintes da Boa Nova, e claro, muito boa sorte para este subintendente.